caixa 3155 tem condições de agilizar as manobras assim que autorizado? Afirmativo, pode ganhar. Afirma, Lima tem agilizando, então 3155. Série 2231, muito boa tarde, acione identificação, a chegada Mari, desça nível de voo 050, qual a sua indicada? Estamos com 310 nossas, acione voa direto Lima, com 32. Senhor, é o número 2 na aproximação, está seguindo um tráfego de pequeno porte, está afastado 12 milhas de duna, se possível reduza 2709, passaria do 2231. Vai reduzir 2231, podemos voar de cá? 141, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama Torre, 1-1-9-6. Lima, Mike, Quebec. Decimal, 6-2. 2-6, boa. Salvador, muito boa tarde, Azul 4032, está 4 milhas da Campina. Azul 4032, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. O vento no meio 0 grau, 09 nós. Tá, sua escuta, 32. 327, autorizado, chama táxi. Camará. 1807, acione a identificação, desce para 6.000 pés, chegada ponte. Estamos no Zulu, confirma, você segue para a cabeceira 1907 de Salvador. Grau 099. Livre pouso na 10, 4032. Um 55, decolar 245, controle 1998, bom voo. 98, uma rota 3155. Controle Salvador, boa tarde. Então, 3155, no perfil da Dael. 3155, muito boa tarde. Está sob contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 340. A saída da Dael, Leda Bidev, da presente, senhor voa pro de Leda, após Leda Bidev. Quando Leda da presente, subindo para o 340, após Leda Bidev, 3155. Atingiu 3000, estamos no louco. Jet Tango Zulu ciente, aguarde, o tráfego está agora na posição de 3 horas, 3 milhas. Aguarde superar o tráfego, Juliette Tango Zulu. Ciente, Zulu. Linha 2, onda 3, chama Recife na 251, na alternando na 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Zulu para o localizador, curva esquerda para o 160. Esquerda 160, Zulu. Salve Salvador, muito boa tarde, o Azul 4032 ligou a principal. 4032, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, o 4032. 2500 por 1013, Zulu. Zulu, descida para 2000 pés, ajustado no 0 na 3, está nível LS, passa estabilizado. Tango Zulu. 2231, nota livre da restrição em ITAP, desce para 3000, ajustado 1013. 3000, 1013, obrigado pela operação do Nilo. Se eu tiver condições da presença, está autorizado, dono. Passaria 223, ó. Nós temos sim, direto, dono. Alô, 6327 para o táxi, tem 9-3 a bordo, 2 horas e 5, alternada da cabine. Atório, visual Quaródromo. Visado, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 11186, altímetro 903. Ok, Índia Alfa, no ponto de espera, 1026, altímetro padrão, 6327. 6327. Sim. Prossiga. Estamos no confirme estabilizado. Estabilizando, boa noite, senhora. Check trem, chame torre 18, decimal 6 dúzia. Alô, bom trabalho. Realmente. Com Pro Norte imediatamente e aguardando a transferência, aguarde 102, o vento no 30 graus 09 nós. Cruzamento Oscar, Mike, uniforme. Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Atubilhas, bastante cercado. Juliette Tango Zulu, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Informa helicóptero esquerda com proa norte, não vai interferir com sua aproximação. Zulu. Isso agora, 1260 alternando 128, decimal 8, Índia Charlie Tango. Mantenha uma esfera, Oceano 6327. Change Guardião 02, reporte fora do solo para eu pegar alguns dados do voo, ok? Voo no 807, desce para 4.000 pés, ajustado 1013. 4.000, ajustado 1013, voo no 807. Decolado 50, você poderia confirmar o PLB, comandante a bordo e o tempo de voo? Afirmativo, tempo de voo 5.000 minutos, comandante Romeu Eco, na Avenida Alfa Tango Oscar. POB no momento 03. O 10 minutos, o POB, confirme? 03 no momento. 103, chame o controle 1198, Guardião 02. 198, rápido, boa tarde. Ele está seguindo agora para proa de. Da Ribeira, a 500 pés, o Guardião 02. Tá agora seguindo, tá uma milha afastada do aeródromo, 500 pés, o Índia November Alpha. Mantenha 70 ao tráfego, mantendo no meio 500 pés, chama a torre, 118 decimal meia dúzia. É 6327 ali, mantendo zero. Momento a 4 milhões de aeródromo, tá com a missão aeromédica em Paparica, se fosse possível, a proa ideal seria o ISC, curva à direita e adotar a proa, tá restrita 500 pés, acionado 01902, conforme a curva. Gente, tá autorizado, se eu tenho condições de voar na proa 280 inicialmente, guardião 05? 280. Somente aguardando esperar o tráfego nacional da cabeceira 10, guardião 05. E para informação de tráfego, temos uma aeronave agora a 1.500 pés nas proximidades da rotatória. O Índia November Alpha, um Charlie 402. 402, acompanhou a sonia do Alpha Contrário no paciente. O tráfego está no momento na 282. Ele está aqui em frente, Kilo, faz 3. Decimal meia dúzia, tem um bom pouso. Muito obrigado, um excelente fim de semana a você. Igualmente. Alfa Charlie Mike ciente, táxi autorizado. Ingresso no pátio 1, Lima Mike Quebec. Na Quebec chama Torre 1862. Na 3155 controle. Objeto 5729, acena identificação, chegada a ponto descendo para 5 mil pés, ajustado na 013. Na 3155 controle. Estou ouvindo, mas não consegue falar, né? 3155, prossiga. Toma Recife agora, 1251, alternando 133, decimal 25. 1251, 3325, bom trabalho, até 3155. Quilo Quebec, Serra Controle. Autorizado, está presente no 1500 pés, para outro farol de Itapuã, Quilo Quebec, Serra. Possível, confirme pessoas a bordo, Quilo Quebec, Serra, informa ajuste em Salvador, 10013. O 105 está presente, está autorizado seguir para o oeste, direto para Itaparica. Direto para Itaparica, controle, boa tarde, Oceaner 6327, decolado, perfil da Dael. Oceaner 6327, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 240, a saída da El, Leda, DCT. Da presente, senhor, voa pro de Leda, Oceaner 6327. Ok, direto Leda 6327, sobe para o 240. 2231, baixou a trama. Gente, passarei 2231 no livre pouso no zero, vento no meio 0 graus, ou no 0 nós. 2231 no livre pouso. Só mantém 180, aguardando confirmação, 6327. 807, está vindo a restrição em Peloda até 2000, ajustado no 0 no 3, livre LS, após estabilizado. Esse para 2000, repartarei estabilizado, livre da restrição em Pelô, boa noite 07. Boa noite 07, somente para informação de tráfego, tem aeronave, posição de 2 horas, 4 milhas no rumo oeste a 500 pés, o helicóptero da Polícia Militar no rumo oeste. Ciente, boa noite 07. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Leonardo 0133, era o único a bordo, o Romeu Oscar Bravo. Está autorizado 500 pés via litoral sul, reposta através do farol da Barra, o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo confirma, efetua a notificação de voo? Gente. Livre acionamento para o táxi, torre 1-1862. Guardião 02, deseja prosseguir na frequência livre? Ah, nós temos alguns tráfegos no através de Itaparica agora no 1500 pés, mas estão seguindo sentido farol de Tapão. Guardião 02, tem frequência livre. Na 3145, oceano identificação, chegada a ponto, desce para 6 mil pés, ajustado na 013. 6 mil, padrão. Chaner 6327, controle. Prossiga, 6327. Autorizado pelo Centro Recife, nível de voo 180 como sinal. Ciente, 6327, só mantém 180. 6327 do Chaner, dá presente, o senhor voa direto Ilhéus. O Chaner 6327. Direto Ilhéus, 6327, grato. Somente para informação de tráfego, temos o Romeu Oscar Bravo a 500 pés agora no través de Ondina, no sentido Ilha de Itaparica. Romeu Oscar Bravo, controle. Boa tarde, passarei 2231, livrando, foi escrito. 2231, Alfa Juliette, remoto no 4. Papa Juliette, reposta 104, 2231. Cabravo controle. Roberto Cabravo, somente para informação, nós temos o tráfego do Quilo Quebec Serra na travessia da Bahia de Todos os Santos a 1.500 pés, sentido Farol da Barra. Tem frequência livre, Roberto Cabravo. 1-0. Alfa Charlie Mike, cruza 1-7, reposte livrando. India November Alpha, autorizado backtrack, seu sol é 5-9, reposte livrando a pista. Charlie Mike, boa tarde. Boa tarde, November Alpha. Desce para 4 mil pés, ajustado no 013. 5729. 5729. Desce para 4 mil pés, ajustado no 013. Desce para 4 mil, 1013, 5729. Boa noite, 07, solo 01, no direito, 1219. Boa tarde. Direito, 219, boa tarde. Alô, Salvador, boa noite, 07, livrou. Boa noite, 07, Alfa Juliette, 06. Alfa Juliette, 06, boa noite, 07. Romeu Oscar, tem ciência do tráfego do Romeu Oscar Bravo a 500 pés seguindo para Itaparica? Do Romeu Oscar, temos o tráfego do Romeu Oscar Bravo. Ah, de acordo com a última informação do radar, deve estar na sua posição de 12, 11 horas, 2 milhas afastado, está 500 pés seguindo para Itaparica. O Kilo Romeo Oscar. Chama a torre, 1186 para táxi. Boa tarde. Sânia, identificação. Chegada Mari, desce a nível de voo 070. Uno 648, controle. 0 no 3, reposta ingresso no 7. 427, controle. Firme. 648, controle. Acione identificação, chegada mar e desce ao 70, 070. R6327, controle. R6327, mantém o externo. Da presente, o senhor chama Recife 1251, alternando 133, decimal 25. 251, alternando 3322, né? O jet 5729 está livre da restrição em pelô, desce para 3.000 pés, ajustado 1013. Livre da restrição em pelô, desce para 3.000 pés, 1013, 1729. Desce para 4.000 pés, ajustado 1013. 4.000, 1013, 3145. Quilo Quebec Serra. 8-6, obrigado, até a próxima. Até. Quilo Quebec Serra, é, confirmando intenção de pouso no 7. 3-5. Ciente, Quilo Quebec Serra, reporte para girar base 3-5. Vento 140 graus, 10 nós. Voltarei, Quebec Serra. Lembra, Tango Romeu, mantenha o ponto de espera, ok? Zulu autorizado, conhece o caminho? Gente, autorizado cruzar o Pátio Uno, Lima, mais Quebec, Quebec Torre, 1186. Salvador, boa tarde, se não é 63, eu não faço. Minha 314, Petrolina 340, via Perzulu 10, decola 10, primeira curva à esquerda, sai da Momo, transição Flock. Controle 1119.8, transponder 5512. 63, eu não faço, Petrolina, 340, via Perzulu 10. Fala pista 10, Momo, Flock, 1-2, controle 19-8. Era via Perzulu 2-0, chama puxa e sonar. Perzulu 2-0, 163, não fala. Chamarei para o funcionamento, obrigado. Oh, boa tarde, AB5729, no ILS baixado e checado. Gente, AB5729, continue a aproximação, reporte 5 milhas fora. Continua, reporta 5 milhas fora, 729. Correção, desce para 3.000, ajustado 1013. 3.000, tá. Gol 1648, desce para 5.000 pés, ajustado 1013. Gol 1648. Muito boa tarde, 925, muito boa tarde, senhora. Identificação, chegada da ponte, descendo ao 060. Entendeu, livre pouso, é 5729. Afirma, tem livre pouso. Vento no 40 graus, 10 nós. Web 5729. Livre pouso, 1029. Quilo Quebec Serra, Salo 08. Táxi um pouco mais à frente da pista, deixando a saída do Parque 5 livre para a aeronave ingressar na cabeceira 17, ok? 9 Betango Romeo, livre ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Reporte, um bravo 962, Tatá. Alto. 3145, desce a 2000 pés, ajustado 9093, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estável. Cruzamento, Juliette Tango Zulu. Boa. Arista, já estamos aqui, Romeu Oscar. Romeu Oscar, chame torre 198, decimal 1612. 1612. Torre, Quilo Romeu Oscar. Confirme? Quilo Romeu Oscar, passa para Arista, já estamos. Quilo Romeu Oscar, reporte na vertical da rotatória. Rotatória. Estabilizou visual 3045. 045, complete sinal, chame torre na noite, decimal meia dúzia. 286, boa. Primeiro Tango Romeu, o senhor decola de imediato, sem parada? Uno 399, que horas é a VQ? Direito no 219, boa tarde. Direito 219, boa tarde. Boa tarde, são 31545. Continue a aproximação, aguarde eixo livre. Aguardando. Rotatória, Quilo Romeu Oscar. Gente, Quilo Romeu Oscar, continue a aproximação no 7, reporte 3 milhas fora. 3 milhas, rebacada. No 45, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso 3145. Tango Romeu, decolar 212, controle 1998, bom voo. 1098, novembro Tango Romeu. O Quilo Romeu Oscar informa que tem o Airbus final de 3 milhas, 10, se encaixa como número 2, ok? É, visual, Paraná. Muito boa tarde, está sob contato radar, sob a nível de voo 430, da presente voa Leda após Leda Bridge. Da presente Leda após Leda Bridge, novembro Tango Romeu, obrigado.